Os 4 centros municipais de educação infantil que funcionaram em esquema de plantão no período de férias encerram o atendimento nesta sexta-feira. Durante as 4 semanas, foi baixa a procura pelos serviços dos centros. A frequência das crianças foi em média de 12 por dia. A expectativa da Secretaria Municipal de Educação era de receber em média 120 alunos em cada unidade, de acordo com o cadastro feito pelos pais no mês passado. Um plantão especial com educadores, merendeiras e outros funcionários foi feito nos centros, mas sobrou estrutura. Apesar disso, SEMEIs Flor de Acácia, no Porto Belo, João de Aquino, na região do Três Lagoas, Bárbara Matos, Januário, no Morumbi e Ouro Verde, no Porto Meira, funcionaram normalmente das 7 horas da manhã às 6 horas da noite. As aulas do ano letivo de 2014 no SEMEI serão iniciadas no dia 10 de fevereiro. A equipe de professores retoma as atividades no dia 6 para fazer a programação pedagógica e preparar surpresas para receber os cerca de 5 mil alunos. Também no dia 10, os centros que ainda dispõem de vagas vão dar início às matrículas. A prioridade será para quem está na lista de espera de cada SEMEI. 500 novas vagas serão abertas pelo município neste início de ano. Outras 2.500 devem ser abertas ao longo de 2014. Maurício Freire, para a CBN Foz.